rotatória e espera visual. 66. Boa tarde, hein? Importado com o centro. Confirma a pista 28. Afirmativo, pista 28, VORDME. Atingindo 40, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, vou indo na proa de cara e mantenho nível 040, aguarde para a descida. Tá visualizando o cancelamento, eu tenho para a proa 35, se possível. Quilo Quebec Serra, negativo, a pista uso é a 28, eu mantenho a 040, aguarde para a descida. É, para cancelamento, cara, se possível. Está estabilizado na final, o 4082. Azul 4082, desça para 2.500 pés. 2.500, 4082. 6721. Pelo Quebec, você informa se está visual no setor? Completamente. Gente, desça, mantenha 2.500 pés. Para 2.500, serra. A intenção é posar 35, ok? Gente, aguarde contato com a torre. Tá. Bota uma proa para o farol da barra. Farol Itapuã. Proa do farol de Itapuã, quilo Quebec Serra. Serra. Mas eu dou essa aqui, vai. Controle Salvador, Papatango Juliette Charlie Yankee. Papatango Juliette Charlie Yankee. Sube e mantenha 1.500 pés. 1.500 pés, linha do litoral, Juliette Arliac. Patango Tango, estacionamento, confirme. Patango Vitor, ainda Juliette ao controle. Estima pouso ao Zuno 605. Gente, no 605, Vitor, ainda Juliette, informe 20 milhas de Salvador. Camarada 20, Juliette. Tango Tango, chame Quebec para cruzamento da 1735. Gente, pátio 3, está livre até o pátio 3. O Mercedes 301 pode chamar a torre? Azul 4082, chame a torre agora, 198, decimal 3. 183, graças. Não pode chamar a torre, tá visual com a lado. 363. 4082, continue a aproximação para 28, aguarde liberação. O vento é de 240 graus com 12 nós. Gente, aguarda a autorização então, 4082. Webjet 6721, autorizado pouso na 28, o vento é de 240 graus com 13 nós. Afirmativa, autorizado pouso 6721. Pés. Mantenha, aguarde para a descida, inicie, espera da presente. Serra. Web 6741, dá presente pro ABDEV, chame Recife 3325, alterno 288. Dá presente pro ABDEV, qual a frequência de Recife? 13325, a primária, alterno 288. 13325, alterno 288, Web 6741. Confirma, a aeronave chamou o controle e não conseguiu copiar a mensagem. É Juliette e Charlie Yankee, mantém 1.500 pés. Gente, prossiga, Juliette e Charlie Yankee. Ok, mantém 1.500 pés, pode voar na proa 300, 300. Qual proa ideal para o destino, Juliette e Charlie Yankee? Proa 300, lençóis, 300, lençóis, Juliette e Charlie Yankee. Passou 364, baixar travado 4082. 4042, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sente. Livrando a Delta, 6721. Juliette Rádio Zulu, pista no 7 livre, vento 2,0 graus, 1,039. Rádio Zulu, final no 7. WebMS 721, chame solo, 121, decimal 9. 121, 921. Porte 20 milhas de Salvador, em caso de falha de comunicação, prossiga com o centro, chamada 133-1285. Afirmativo, metade de falha, 20 milhas, chama centro, 13325. Afirmativo. Conseguiu, Quebec Serra? Quilo, Quebec Serra, aguarde. Serra. Tem um tráfego pousando na 107. A torre pediu que aguardasse para prosseguir. Quilo, Quebec Serra. Serra. Precisa aproximar mais para o farol de Itapuã, fazer espera em cima do farol de Itapuã? Não posso autorizar porque o senhor está na minha escuta. Farol de Itapuã é a área da torre. Aguarde para prosseguir. Serra, aguardando para prosseguir. Oi, de Salvador, muito boa tarde, economia 00, informação uniforme, descendo a 150 na CARI, vai solicitar a RNAV da 28, após usar. Papatango, quilo, Quebec, Sierra, desça para 1.500 pés, para o farol de Itapuã. Serra. Meia, autorizado. Confirme se já assinado. Gente, autorizado a assinar, guarde para decolagem. Salvador, quilo, Quebec Serra. Boa tarde. Quebec Serra, continua a aproximação para 35, reporte estabilizado final. Próximo momento. Coordenação, Vitor Índia Juliette. 7, Juliette. Controle, economia 00, boa tarde, 10150 na CARI. Confirma aeronave? Gol 1600, descendo a 150 na chegada CARI. Gol no 600, só na identificação, chegada CARI. Desça e mantenha o nível 040. Identificou, desce ao 040 na CARI, gol no 600. Após CARI, solicita a proa do 363, deputado Reinaldo. Aguarde para a autorização do RNAV, gol no 600. 00, desce ao 040. Saliente lateral da zona da barra, acessar para a barra do Azul 4082, solo 54, livre à esquerda, mantém a posição antes da alça, chame solo 219. Ok, levando esquerda, confirme, manter a posição antes de? Antes do ataque sem alfa. Antes da alfa então, 4082. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso, pista 35, vento 260 graus, 1129. 260, 12, obrigado. Autorização Recife 330. Chalei aqui para me chamar de pouso. Mais uma hora. Mantendo posição antes da Alfa, 4082. Chame solo no 219. 219. Aguarde cópia, 330 em coordenação. Aguardando. Solo Salvador, 402, está no ponto de pé, está antes da Alfa aqui. Portão 9, Fazul 4082. Portão 9, 30 táxi então. Melhores praias também, tá? Confirme? E as melhores praias também. Positivo. Quando o pequeno desvio da direita vim de evitar. Ciente, gol no 697. A 697. Autorizado, táxi, reporte para ingresso, pista 1735. 206, reporte para ingresso, pista 17. 06, FM. Cópia. Copia. Recife 330, Perusco 58, decola 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, aciona 5465. Autorizado Recife 330, Perusco 58, decola da 28, primeira curva à direita, subida Aron, transição Melim, 1935, controle 5465, transponder 8001. No 11, chame pronto para o pushback acionamento, tá 8001. Chamará. Cabeceira 35, caçador 06. Caçador 06 está autorizado prosseguir agora com proa do litoral sul de Salvador, 500 pés, e ao interceptar a linha do litoral, 119 decimal 35, caçador 06. 119 35 para o caçador 06, fora do solo. Caçador 06, não escuta ainda? Sim. Podia confirmar comandante, piloto comando? Positivo, Thiago Nunes. Gente, obrigado. Chamei controle 19 da sua 1935. Azul 4061, decolado 59, chame controle 19 da sua 35. Azul 4061, no contato radar? Na decolagem. Saída Gole e transfer Eval. Gole, Eval, 4061, está mantendo a proa ainda, confia. Gente, mantém a proa até 3 mil, azul 4061. Suba e mantém o nível 00, aguarde para a subida. Ok, mantendo a proa até 3 mil, após intercepto a subida, restrição de centena, 4061. Afirmativo. Salvador, até 3566, cruza 180 para 150, acionado 4466. A aeronave chamou o controle e não conseguiu copiar. Boa tarde, Altan 3566, cruzando 1075 para 1050. Gente, tá 3566, desça para nível 1110, proa de faro 3566. 3566, solicita, se possível, proa do Serra 2362, nós estamos transportando órgãos. Se puder autorizar, eu lhe agradeço. Gente, proa do Serra Vitor 362, tá 3566, descendo a 1100. Serra 2362 no 600, dá presente ter condições de voar na Cruz Serra Vitor 366? Firmo, gol no 600, Serra Vitor 366 da presente. Negativo, gol no 600, Serra Vitor 363, correção. Firmo, 363 da presente, gol no 600, está autorizado RNAV 28. Afirmativo, autorizado RNAV, pronto, Serra Vitor 363, gol no 600. Afirmativo, gol no 600, desce até. Após passar CARI, desça 2500, autorizado e informe estabilizado no RNAV. Ativo, senhorita, mas se eu voar na proa do 363, eu não vou passar por cima de cara, não. Tá descendo até o 040, gol 600. Gol no 600. Após 5 milhas nesta proa, na proa do servidor 364, está autorizado descer para 2.500 pés na proa do servidor 364. Ativo, gol no 600, entendeu que mais 5 milhas pode descer, então, pro Serra Vitor 363 até 2500. Controle o Google na 697, passa 6 mil para 5 mil. Primeira nave? Gono 697 atingindo 5000. Gono 697, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 190. Está limitado pela radial 105 de Salvador. Aqui então, esquerda 190, limitado pela 105 de Salvador, Gono 697. Controle Salvador, Catador 06. Mais forte, Trazão, autorizado. Cruzamento 1735 e táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chamará solo 1219 para continuação do táxi. A Orla até Itapuã. Restrita 500 pés na sua escuta, o Catador 06. Gente, mantenha 500 pés. Catador 06, contato radar. 06. 3566, desça para nível 040, proa de Serra Vitor 362. Então 3566. 040, Serra Vitor 362. A sua retaguarda aí taxiando da Lima para o pátio 3. Após tráfego, o senhor inicia o pushback, após chama táxi. Positivo, aguardo o bandeirante após sair o livro táxi 8001. Gono 697, desça para 3000 pés, ajuste 1012. 1012 para 3000, gol 1697. Gono 697, da presente reassuma a navegação, proa de lama, informa o tráfego 3 horas, 10 milhas, iniciando o final do RNAVE. É um Boeing 738 da Gol, está passando agora correção, está mantendo 2.500 pés. Ok, poderia confirmar a proa? Confirme. Proa que o 1697 deverá manter para o seu... Direita 2300 para final procedimento DMR. Poderia ser o RNAV da 28, proa do CAVT 363? Afirmativo. Da presente Pro Serra Vitor 363, se autorizado a RNAV da 28, gol no 697. Ok, então na Pro 363, gol 1697. Azul 4060 está autorizado, está restrito ao nível 240. Azul 4061. Ok, restrito nível 240, azul 4061. Chame Recife no 8 decimal 3, azul 4061. Confirma a frequência de Recife? Em coordenação. Nível 410. 410 será coordenada, aguarde com a 754. São 364, estabilizaram, o nome é 00. 00, visual com a pista? Afirma, visual com a 28, 00. 383. 283. 3566, controle. Escuta. Só reduzir para 250? Já estamos mantendo 250. Excelente, então. 18, vento 240 graus, 12 nós, opera em toda a extensão. E 1, atualizado a posição, está 28, agora 600, toda a extensão. 2500, reporte estabilizado, agora 697. 206, controle. Prossigo, 06, na escuta. Você está questionando o código ANAC e o nome do piloto em comando. Júlio César, 110-686, catador 06. 3566 para essa informação, será o número 3 na aproximação. Temos um Gol 737 com a final de 3 milhas, na pista 28, e o tráfego precede passando o Cari. 12 horas, 20 milhas, 2.800 pés, prestes a interceptar a final. Sim. Motor Juliette Aliante, 28 milhas, solicita manter 06. Gente, Juliette Charlie Yankee. Mantenha-se em condições visuais. Informe o sistema de pouso. Mais 50 minutos. Interrompo. Certo. Polaris 28. Aron Melim 5473. 1935. Chama para um estacionamento no 754. O e-mail necessita que reduza para 1709. 300 a 170. Recife, as frequências são 1-3325, alternando 222. 3325-282, boa tarde. Informe a atualização na casinha. Joga com o campo. 697, completo de aproximação, pista 28, chame torre seria 283 no 697. 283, boa tarde. 11. Torre Salvador, boa tarde, gol na 697. Bom, no 697, boa tarde, continua a aproximação. Pista opera em toda a extensão, guarda de pista livre. Gente, prossegue aproximação, agora na pista livre, gol na 697. Bom, no 600, solo 07, mantém-se antes da Alfa, chama solo no 219. Alfa 219-00. 00 para ingresso na Alfa, boa tarde. 600, táxi via Alfa, Índia para o portão 4. Alfa e Índia, portão 4. Alfa e Índia, gate 4, agora 600. Para o táxi 8001, está com 85 a bordo, 3,40 de autonomia, alternando o Natal. Inicial táxi via Pátio, informe através do portão 612 para prosseguir o táxi, são 8001. Teve Pátio, chama no através do 06, 8001. Três, cinco, meia, meia, autorizado 2.500 pés, permanece 1.012, autorizado também, Arnaldo, dá um zero, aliás, dá 2.8, informa interceptando a final. Informa lá, interceptando a final, 2.500 pés, vai efetuar sobre o Serra Bito 362. Muito obrigado, 3.5, meia, meia. Salvador, boa tarde, da 3173, cliente da informação ativa para São Paulo, na sua escuta, aprovado, cedido. Guarulhos 340, aguarde cópia prevista Gole Eval após Eudes. Gole Eval Eudes, obrigado. Através do 06 ou 8001. E após o tráfego da Gol, que vai prosseguir em frente e ingressar via Índia, está livre ingressar Juliette, Alfa até o ponto esperado 284 e 1830, bom bom. Após o Gol, Juliette, Alfa, ponto espera 1830, bom trabalho, 8001. Confirmando, a aeronave chamou Webjet 6721. Gente, Fortaleza, aguarde cópia da autorização, nível 310. Prevista Aron, transição Frotir. Aron, Frotir, 6721, aguarde autorização. 8001, na escuta do solo? Afirmativo. Que restrição na sua subida deverá manter o 040 por 30 milhas. 040, 30 milhas, 8001. E quando chame a torre 1830 no ponto de esperada 28, convoca. Vai chamar. Correio 12, Correio 12, na próxima aeronave, solicita a pro do 362, se possível, RNAV. Pois é, 362. Pro 362 para 6001, gol 1962. Nível 060. 060. 806, chame pronto para cópia. Pronto, 806. 190 Aracaju, Golf 677, decola da 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 199-35, aciona 5475, gol no 806. 190, Golf 677, Aron Melim, curva direita, pode decolar da 28, 935, controle 5477, nas contas. Sempre um táxi, o gol no 806. Vai chamar. Fala por firme pro 672, na pista opera em toda extensão. Positivo, em toda extensão. Tá. Reposição de Alf, chame solo. 129. Entra o Libra, Renato. Charlie, antes da Alfa, chama 219. Eu vou na 697. Na final, visual 428, 9 milhas do Dan 3566. 3566, complete aproximação pista 28, chame Tom e Cereza 83. Obrigado pela colaboração, 26. Por isso, bom pouso. Positivo. Muito boa tarde, ao Dan 3566. A 8 milhas, para embaixada, travado visual com pista 28. Tô 3660, pista 28 livre, para em toda extensão, vento 230 graus, 129. Tá 3566. Ó, Salvador, eu vou na 697, livrando seus cotas. 697, aguarde confirmação do gate. Na 697. O gol 754 tá no 8. Pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, 1754. Camará. Eu ligou 328, descendo até o 160. O 328, sendo identificação, autorizado chegar a cara e desse manter o nível de voo 060. 060, a gente ficou com 328. Controle Salvador, agora 924, a possibilidade de manter 320 até a frente vai ter que ser necessidade de turbulência. Sem problemas, então. Mantenha a velocidade até 300, até 20 milhas, depois não será mais necessária a redução. Estou autorizado essa descida até o 040, tam, aliás, o Gol 1924. 040, Gol 1924. Controle Salvador, passarelo 2230, boa tarde. Muito boa tarde, passarelo 2230. Aciona identificação, prossiga na proa de anto, está autorizada a sua descida até o nível de voo 0, aliás, 100, até uma centena. Segue a proa de anto até uma centena, eu fiquei um desvio aqui à esquerda, aqui, para evitar formações. Sem problema, de forma assim que terminar os desvios. Ok. Informação uniforme, Salvador. Controle Salvador, caçador 06, regresso do Centro de Convenções para o Internacional, mantendo a rota cheque em 500 pés na sua escuta. Gente, caçador 06, irá prosseguir para o Pouso Salvador, chama agora a torre 783. 783, caçador 06. 806, aguardando sua autorização para o pushback. Caçador 06, torre, mantém sobre Itapuã, aguardando para tirar a base pela direita ou na certa. 06, ciente. Pushback acionamento. Vai manter. Caçador 06, tem condições de aproximação direta sobre a cabeceira 35. Afirmativo. Autorizado, aproximação direta sobre a cabeceira 35, vento 240 graus, 129. Ciente, o caçador 06. Fechada, teria condições de voar na proa 120, 120, pode ser dentro de meio minuto.